avesso, eu preciso da solidão. Dela eu pago o preço, silêncio em minhas mãos. Dele escuto poesia que me faz voltar pra você. Como a noite pro dia, eu não quero só um refrão. Quero a música inteira, quero ver gol da seleção. Na primeira fileira, encontrar-te no avião. Com destino à quarteira, celebrar essa união. Pela vida inteira, eu te amo, meu amor. Eu sei, e você é o que sempre quis. Eu te amo, meu amor. Valeu. Com você sempre serei feliz. Com você sempre serei feliz. Quero ser apenas eu mesmo, sem rodeios e sem medo, eu mesmo pra você. Quero ser apenas um bobo, sem esperanças tolas, ser eu mesmo pra você. Eu te amo, meu amor. E você é o que sempre quis. Eu te amo, meu amor. Valeu. Com você sempre serei feliz. Com você sempre serei feliz. Yeah.